pra me esquecer. Eu já sei que você pira nesse corpo bronzeado. deixei você partir da minha vida. Me perdoa se eu menti, se com raiva eu te pedi pra ir embora. Por que será que eu me calei? Não gritei, não te agarrei naquela hora. O que é que eu fui fazer? Nem sei se foi orgulho ou covardia. Eu sempre amei você e joguei fora tudo o que eu queria. O que é que eu faço pra me consolar? Estava do meu lado, me envolvendo em seus beijos. sou toda sua, sem divisão. Como prova de amor, já desliguei até meu celular. Tá cancelada a minha reunião. Hoje eu sou toda sua, sem divisão. mas já tava começando a desconfiar. Mas uma coisa bem planejada não sai caro. Sai pela porta do fundo, some de repente. E quando for chegando, vou logo avisando. Só selinho não, eu quero um beijo demorado. No carro não, eu quero amor dentro do quarto. De roupa não, pra ser gostoso tem que ser descarado, colado, safado. Só selinho não, eu quero um beijo demorado. No carro não, eu quero amor dentro do quarto. De roupa não, pra ser gostoso tem que ser descarado, colado, safado. Assim. Quando você me deu fora, mas o tempo passa e o mundo giro, o mundo é uma bola. Pintei o meu cabelo, me valorizei. Entrei na academia, eu malhei, malhei. Dei a volta por cima e hoje te mostrei meu novo namorado. Pensou que eu ia chorar por você, que eu ia morrer de amor. Você nem percebeu, mas já faz tempo que acabou. Peço sua roupa e vai embora de vez. Você não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher. Veste sua roupa e vai embora de vez. Você não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher. E ainda quer que eu te ame. E ainda quer que eu te ame. Sonho e pesadelo. Você foi insensível no amor. A minha paciência esgotou. Você nem percebeu, mas já faz tempo que acabou. Veste sua roupa e vai embora de vez. Você não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher. Veste sua roupa e vai embora de vez. Você não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher. E ainda quer que eu te ame. Sabendo que eu estou traindo ele com você, a sua namorada tá me ameaçando. gata perigosa. Porque você me deixa em qualquer lugar. Eu fico te agarrando sem pensar em nada. O nosso caso não dá mais pra disfarçar. Eu quero ficar com você, mas nada de namoro escondido. Eu quero ficar com você, mas chega de romance proibido. Vai deixe ela pra ficar logo comigo. Que eu deixo ele pra viver junto contigo. É tudo ou nada, não dá mais pra dividir o grande amor da minha vida. É tudo ou nada, me mostre agora que você tá decidido. Se entregando de uma vez pra essa paixão. Pra ser feliz eu bem não tenho outra saída. Banda, banda, puro desejo. O meu namorado já está sabendo que eu estou traindo ele com você. A sua namorada tá me ameaçando. Disse que vai dar confusão quando ela vê. Essa história louca já tá perigosa. Porque você me beija em qualquer lugar. Eu fico te agarrando sem pensar em nada. O nosso caso não dá mais pra disfarçar. Eu quero ficar com você, mas nada de namoro escondido. Eu quero ficar com você, mas chega de romance proibido. Vai deixe ela pra ficar logo comigo. Que eu deixo ele pra viver junto contigo. É tudo ou nada, não dá mais pra dividir o grande amor da minha vida. É tudo ou nada, me mostre agora que você tá decidido. Se entregando de uma vez pra essa paixão. Pra ser feliz meu bem não tem outro salto. Saudade dá demais, é muito chato ter que me contentar. Só só confunda a sua voz. A me dizer que vive a sofrer. Amor, quando esse pesadelo vai ter fim? Que vou fazer se eu te perder? Quero ter você aqui perto de mim. Vou fazer.